tive um sonho que mexeu comigo, que tocou fundo no meu coração. Eu até hoje estou me perguntando se foi mesmo sonho ou se foi visão. Eu entrei numa grande sala, quando eu olhei chorei de emoção. Apareceu o anjo e me mostrou, ele quer se agradar de uma coleção. Eu vi exposta uma grande pedra, o travesseiro que Jacó dormiu. Ao lado estava o queixo de um jumento, que Sansão com ele matou mais de mil. Eu vi a funda que Davi usou para acabar com a raça do gigante. Apareceu o anjo de Eliseu e me mostrou o machado flutuante. Vi o cajado que abriu o mar, e o povo passou sem molhar os pés. Ele tirou água de uma pedra e virou uma cobra nas mãos de Moisés. Vi uma sala cheia de trombetas, foram tocadas de uma vez só. Foram com elas que Israel quebrou as muralhas de Jericó. Eu vi exposta aquela moeda que Pedro encontrou dentro do peixe. Vi as panelas da viúva pobre, que na fé de Elias não houvera azeite. O mesmo anjo me mostrou os cestos, lembrando a grande multiplicação. Foram com cinco pães e dois peixinhos que Jesus saciou a multidão. Me emocionei com uma coroa suja de sangue feita de espinhos. Eu fiquei tanto tempo olhando, quando percebi já estava sozinho. Essa visão mostrou que vale a pena servir a Deus e ser fiel. Foi nesse sonho que Deus me mostrou